Capítulo 6. Ah, príncipezinho, compreendi assim a pouco e pouco a melancolia da tua curta vida. Não tinhas tido tempo para distrações para além do prazer dos pôr do sol. Aprendi esse pormenor no quarto dia de manhã quando me disseste: gosto muito de pôr do sol. Vamos ver um pôr do sol. Mas é preciso esperar. Esperar o quê? Esperar que o sol se ponha. Ficaste com um ar muito surpreendido e depois riste de ti mesmo e disseste-me: julgo sempre que estou no meu planeta. De facto, quando é meio-dia nos Estados Unidos, toda a gente sabe, o sol põe-se em França. Bastava poder ir à França num minuto para assistir ao pôr do sol. Infelizmente, a França encontra-se bastante longe, mas no teu pequeno planeta bastava deslocar a cadeira alguns passos e vias o crepúsculo sempre que bem te apetecesse. Um dia vi o sol pôr-se 44 vezes. E um bocadinho depois acrescentaste: sabes, é que quando estamos muito tristes gostamos de ver o sol pôr-se. No dia das 44 vezes estavas assim tão triste? Mas o príncipezinho não me respondeu.